Serão no rancho, na apresentação de Moacir Antônio, cabelinho de anjo. Ele é o cara. Vamos na área, né? Estamos na área, ele vai ser zero, vai perna. Daqui a pouco tem a previsão do tempo. Hoje precisava para ser frio, né? Era para ser frio, deu um calor danado. ACM Veículos, compra, venda, troca e consignação de veículos. Financiamento em parceria com vários bancos. Aproveite, tem veículos, marcas, né? Escolhe um para você. ACM Veículos, a credibilidade é o nosso forte. Está na rua Rua Itaconomi, número 1053, no centro, patrão. Telefone é o 324-6975. 3224-6675. Vai em menor, 3224-6675. ACM Veículos, tem um para você. Química, soluções químicas para limpeza e sanitização de indústrias de alimentos, laticínios, hospitais, cozinhas, hotéis, etc. A Química trabalha com tecnologia avançada na fabricação, por isso todos os seus produtos são certificados e autorizados. Química, uma excelente escolha para atender as suas necessidades. Rua Leduvino Pasolim, 151, bairro Dal Ró, Passo Branco. Acompanhe durante toda a semana aqui pela Rádio Seminalta uma programação especial na madrugada. O Madrugada Franciscana. Música, oração, espiritualidade, evangelização, entrevistas, tudo de com uma linha completa de defensivos da marca Corteva, que é o portfólio mais completo do mercado. E atenção, aproveite também a campanha de venda para a safrinha com semente milho Pioneer, adaptado para a nossa região, entregando excelente produtividade. Está na Corteva, Pioneer e Corteva, os melhores parceiros para o agricultor. Está recebendo cereais em Turino e também sede Gavião. Nativa está na Avenida Brasil, de próximo à rodoviária aqui de Passo Branco. Não vamos atrasar não, né? Vamos agora com Pedro Bento da Estrada e missão de detetive na sequência Vila de Limões, movido pela emoção. Moacir Antônio. Esse jovem abençoado por Deus, bonito pela natureza, ao intervalo e já voltamos. Benditas as mãos que souberam distribuir a bênção de Deus, acalmando e curando as feridas do corpo e da alma. Eu tenho ovelhas que o pastor possuía. Deus deu a Frei Policarpo o dom de atender a muitas pessoas através de suas bênçãos. Sem dúvida, suas invocações trouxeram à terra a providência divina, o poder de Deus em ação. Frei Policarpo, homem de Deus, agora, junto do Criador, continua olhando por cada um de nós e suas palavras ainda ecoam em nossos ouvidos. Para manter viva essa presença e continuar escutando sua voz inconfundível, reunimos em pendrive suas bênçãos. Adquira o seu junto à Secretaria da Paróquia São Pedro Apóstolo de Pato Branco. Se o seu carro amassou, riscou ou a pintura está precisando de reparo, vá para a Chapeação Bottini. Profissionais especializados em serviços de reparação, pintura, funilaria, polimento e espelhamento de veículos. Chapeação Bottini, seu carro novo de novo. Avenida Tupina, 931, no bairro Bortote, em Pato Branco. Telefone 324-2515. Agora nós vamos destacando Teodoro.